vai, pronto para o táxi. 5 a bordo, chame torre 1 no 8 decimal 6 para iniciar o táxi, bom voo. Obrigado, bom dia. Xolo, bom dia, 3304, Livrão. 3304, bom dia, portão 2, táxi livre. Ok, portão 2, livre, é, segue via Índia. Via critério, Gillette ou Índia? Ok, via Índia para 2, na escuta até o corte. No bloqueio de Salvador, alterna 12545, 004. Web 6734, bom dia, senhor identificação, estação vigilante, mantém nível 350, bloqueio de Salvador, 12545, 6734. Já, 1605, gol, passa nível 189 para 100, sentido a 90. Essa passeia decolado aos 140935, vamos. Essa passeia. 7040, chegada a Bonfi, gol 1605, 613 no ajuste. Sessão RNAV da 10 aí, após pelo. CRV366, quando precisa. Afirmativo, então após pelo, voe o servitor 366. Autorizado desde já, pelo CRV366, igual 605. Deixa para 2500 pés, ajuste no 013. Autorizado 2500 pés, 2013, igual 605. Controle de rodo total 9911. 9911, suba 310 na pouca vigilância. Você pode olhar na cachorro, pode ser? Aguarde de coordenação. Obrigado. Bravo Zulu, 080, céu, novembro, Bravo Delta, aguarde cópia da autorização, confirma transporte enfermo. Afirmativo, na base, com 03 a bordo, transporte enfermo, pagando a autorização. Livre acionamento, aguardando cópia da autorização, este Bravo Zulu. Livre acionar, aguardando cópia da autorização. 9911 da total, autorizado, Aracaju da presente. Obrigado, Aracaju total. Primeiro, Elcio Tanguido para Litoral Serra, Praia do Forte à vista. E frequência para regresso, Elcio Tanguido. Obrigado, Tanguido. Gol 922, autorizado pouso, pista no zero, pista molhada, 120 graus, 62 nós, cabeceira deslocada, 90 metros. Sim, obrigado pouso, pista no zero, cabeceira deslocada, 90 metros, copiado gol 922. Stan 3859, cruzando 200, sentido a 90. Stan 3859, identifique, desço 050, chegada Bonf, um ajuste no 013. No 013, descendo 050 na Bonf, Stan 3859. Stan 3663, passando Serra Vida 366. Aproximação de nave, chame torre 186, bom pouso 3663. 1865, confirmando. Não, 186. Isso, obrigado. 7, curva à esquerda, perfil da subida Momo, até a posição, após direto. Controle Salvador 1, no 9.35, aciona 5450, uísque Bravo Zulu. 17, autorizado 080, decola da 17, curva à esquerda, na saída Momo, até a posição, após direto. Controle 1935, aciona 5450 no transponder. Whisky Bravo Zulu, acionado Tabata 03 a bordo, pronto táxi. Deixei minha torre 1 no 8 decimal 6 para iniciar o táxi, Whisky Bravo Zulu, bom voo. Ok, torre 18,6, obrigado, bom dia, senhor, até mais. 120 graus, 08 nós. Prossiga na escuta. 330 Recife, via para o Whisky 58, decolagem da pista 10, curva esquerda, subida Puca, transição Aracaju, controle 119 decimal 35 e aciona o 5473. Autorizado Recife, nível 330, pelo uniforme Whisky 58, subida Puca, transição Aracaju, decolada 10, curva esquerda. 119-35-5473 no transponder. Pronto para o acionamento, 65 no 4. Ele está pronto para prospecção no 65 no 4, Rebelão. 64 para a táxi. Atenção, cabine. Está na ingresso, Lula, até o campo 0 da 1-7. 1-9-2-2 no solo 20, direita 1-2-1 no 9. Índia, Delta, decolado. Índia, Delta Papá, 1935, bom voo. Sofri. Tá pronto para iniciar o voo. Molhada 130 com 089, cabeceira deslocada a 90 metros, autorizado o pouso. Ok, livre pouso, 3663. Serra presente, voo em Porto Seguro. Papa Serra, confirme, voar na proa de Porto Seguro? Sim, nativa, instrução do Centro Recife. Papa Serra. Sim, e o taxi não? Yes, we have our numbers now, we'll pull up. Não. Papa Serra. Papa Serra, chamar Recife. E 133-25, 1288, Papa Serra. 3, alternativa, após pelo voar ao Serra Vitor 366, deixa aí, mantém 050. 050 pelo Serra Vitor 366, Dan 3259. Simão, total 9911, chame Recife agora, 12685, alterne 12545. 12845, obrigado. Quilo Zulu, está autorizado a decolar pistola 7, 120 graus, 08 nós. Decolar já, 7 do Quilo Zulu. 33, no meio, bom dia, Brasilou, quando espera da ONU, já está pronto, ingresso de decolagem. Esse Brasil ali mantém. Também mantém, Zulu. Obrigado. Nossa, 363, bom dia. Juliette, Goro 9, 2, 2. Juliano 3663, livrou nossa escuta. 922, ingresso a Juliette, portão 4. Juliette, vem até o 4, 922. 3663, bom dia, chame antes da Juliette para ingressar Pátio 1. Tá falando da Juliette para o Pátio 1, tá 3663. Yeah, clear and up in takeoff 140 degrees right now, American 980. Okay, clear to line up and take off, American 980. Controle Salvador, bom dia. Papa Tango, ele maquina o Zulu, decolou no 7 na Gole, tá na sua escuta. Vem aqui o Zulu, Gole, suba o 2, filo no 080. 080 na Gole, ele maquina o Zulu. Da Velog, em saída do pátio 3, em direção até o pátio, até ponto de espera, após ingresso a Juliette, portão 5, 3663. Após a passagem de tráfego do 27, vai prosseguir para o 5 e a Juliette está 3663. No 4, apenas confirmando o POB 03. Pode 65 no 4 na escuta do solo? 40, reduzindo para 2009. 209, reduzindo, desce para 40, até 3859. Whisky Bravo Zulu, autorizado a decolar pistão 7, vento 130 meia dúzia. Autorizado a decolar da 7 Zulu. IB 150, book a departure. Roger, and okay, deviate left for weather. Okay. Be clear and avoid weather. Okay, let's thank you. Manter aguardando a decolagem, tem o tráfego da 17 com curva esquerda também na Momo, assim que possível será liberado, só um instante. 2.500 pés, ajuste no 0 no 3. Após pelo voo Serra Vitor 366, informe no mesmo. Desce para 2.513, 366, após pelo 3859. Usou Serra Vitor 366, estabilizou, gol 605. 605, chuva leve sobre o campo, pista molhada, chame torre agora, 186. 8660. A esquerda, vem se Bravo Zulu. Afirmativo. Torre com 605, cruzou TRV 366. Bom dia. Bom dia, com 605, continue a aproximação e informe no 372. Mandar 372, 605, já baixou e travou. está autorizado da presença. Está agilizando o cruzamento, isso que Bravo Zulu. O Velog está livre de decolar a pista no 0, 120 com 4 nós. Livre de decolagem, minha. Agora chama o controle 1935, o Whisky Bravo Zulu. Whisky Bravo Zulu, tem condição de aprovar o destino direto, se possível. Ok, solicita a proa direta ao controle agora, ok? 119.35. Perfeitamente, 1935, obrigado. Cruzou 372, gol 605. Com 605, informa o tráfego. Comprou a Nordeste, efetuando a saída Momo, passando agora a 1000 pés. Pista livre, 120 graus, 04 nós, autorizado o pouso. Livre, pouso, 990, gol 605. Interceptou o procedimento, passou 366, 3859. Complete aproximação, torre agora 186, bom pouso. 186, bom dia. Obrigado. Foi Salvador, bom dia, SAM 3859. Estamos se aproximando do 372. 3859, informa no 372, informa cabeceira deslocada 90 metros. Tá ciente dos 90 metros deslocados, SAM 3859. Controle Salvador, bom dia, log 65 no 4, cruzando 3.500 pés. Log 65 no 4, subiu 330 na Tuca, vigilância. 330 na Tuca, mantém a proa 80 por enquanto para evitar formações. Autorizado. Controle, muito bom dia, o T9400, está ciente na informação 90, atingindo agora 150 para prosseguir na descida. Então 9400, desça ao 050, chegada a Mário, ajuste no 013. 050, tá 9400. Atendo Índia Delta Papá. Índia Delta Papá, Salvador, prossiga. 250, visual, solicito de acolamento. Possível acender o 065, partida prazer, tá pro ok, Piaú. Autorizado 065, informe chamado de pouso. 00. Fine? Ao 00. Bem copiado. Passou 372, baixado e travado, 3859. 05 no solo de 32, libera direito, 129. Direito 29, 605. 3859, aguardando pista livre, vento 130 com 612. 859. Muito bom dia, gol 1605, Oliveira. 05, bom dia, portão 3, táxi livre. Livre para o 3, gol 1605. Pouso 03859. Controle Lima, Kilo Zulu, atingiu 40, vai passar agora em 1,5 milha. Solicita a modificação de regras da presente. e voar no 045 para Ipiaú, chamada de pouso é 12:05. Autorizado Lima, Tiruzulu. Autorizado 045 direto, Tiruzulu, obrigado. Ô Felipe. Oi? Queria te mandar um abraço aqui. Não entendi. O Vieira tá mandando um abraço aqui. Opa, manda um abraço aí pessoal, bom trabalho pra você. Boa. Log 65 no 4, por favor, para o que mantém. Interceptando a 072 agora de Salvador. Gente, chame Recife em 12085, até em 12545. Em 12085, 2545, bom dia, obrigado. Bom dia. 59 aos 35, direito 209. 209. 38, 59. 2859, táxi via Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, 08, 3259. 325. 128, 179, 1225. Boa. Estabilizado final ILS, lista para 2000, um ajuste no 013, informe estabilizado no localizador. Gente, alguma possibilidade de efetuar o RNAV? Tem, oi, dá presente o 366, desça para 2500, informe no mesmo. Ok, dá presente o Ando Sierra Vitor 366, pode confirmar e informar aonde? No 366. Ok, vai informar passando 366, tá? 9400. Tiruzulu, Salvador. Prossiga, Lima, Tiruzulu, na escuta. Está livrando o terminal a sudoeste de Salvador, submantém 045, serviço radar encerrado. Recife agora, 1288, até 1325, bom voo. Você vai chamar o Recife, 1288, no 3325, Lima, Tiruzulu, obrigado. Boa. Thank you. Salvador. Muito bom dia, tá 3304, autorização Brasília, nível 280, informação Oscar. Oito zero é o nível? É afirmativo devido ao reporte de rota aí, ou se não aceita o previsto no plano. Em 280 será coordenada, aguarde cópia da autorização, prevista agora e transição feita. Bateu na escuta. Gouro 923, teste da Oscar, o nível é o 400, Guarulhos. Guarulhos, aguarde cópia prevista da EL, transição de Nego, 1923. EL de Nego, aguardando cópia. Serra Vitor 366, Utah 9400. Oi, agora 18.6, tem bom pouso. 18.6, obrigado. Muito bom dia, tá 3454, gente da informação 90. Identifique, desça 050, chegada Mari. Estão na 20 para o 050 na Mari, 3454.